começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu escolho sempre o rei amarelo. Eu sou a Jéssica e eu sempre faço o rei no quadrado. Fala galera, aqui é o Snake e no meio do casal eu sou a peça que está sobrando. Essa foi boa. Mas Snake, hoje vamos falar a respeito de um ganhador do Spiel, um jogo simples, direto ao ponto. Qual seria ele? O jogo de hoje será King Domino. Sim, um jogo maravilhindo, como sempre digo. Maravilhindo. Maravilhindo é minha frase favorita de todos. E a gente vai falar um pouco mais dele logo após o time de comentários. A gente volta. Já! E pro time de comentários, tivemos muitos feedbacks, Zabuzeta? Tivemos, sim. Tivemos o feedback em relação ao nosso programa passado, que foi sobre Seven Wonders Duel. E esse podcast, né? Como que é? Repete, Seven Wonders? Seven Wonders Duel. Não consigo. Podia deixar passar ela. Exatamente. Mas antes de ler o feedback aqui, que tivemos alguns interessantes, vamos passar aquele recadinho básico das redes sociais. Se a galera quiser seguir a gente no Twitter, Jéssica. É no @jogatinabg. E no Facebook, Snake. É o facebook.com/jogatinabg. Exatamente, você pode também aproveitar e se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. Também tem a hashtag no Instagram. Isso aí, a gente tá acompanhando todas as fotos que são postadas lá com a hashtag jogatinabg. Exatamente, então se você quiser interagir com a galera. Além disso, temos nossos grupos no Telegram e outras maravilhas. Sim, nós temos o grupo onde que tá... concentrado. Pracinha que já tem um pessoal que usa pracinha. Como que a gente pode chamar? Albergue. A grande mesa. A grande mesa. Olha só. A tábula gigante. A tábula de 3x3 pra caber um Twilight Imperium. Exatamente. Onde que toda essa galera se reúne pra conversar sobre board games, joguinhos. Sim. E também nós temos um outro grupo específico pra galera que quer trocar, vender, negociar, dar, não sei. É, exatamente. Quem sabe umas doações aí, manda pra nós. E também pro por CEP, fim. Não. E por fim, temos também o nosso grupo, na verdade, o nosso canal lá no Telegram também de notícias, onde a partir dele saiu do nosso podcast, né? O podcast Jogatina BG News, e é o nome do canal. Você pode seguir lá o canal pra saber as notícias quase diárias lá, com várias... Exatamente essa música aí. E se você não anotou todos os lugares que a gente comentou aqui, tá tudo na descrição do podcast, como sempre. Exatamente. Então, vamos aqui pro primeiro feedback. A Jéssica vai dar o feedback ali do Ricardo Santos 76. Pausa pra dar zoom! Pausa pra dar zoom no celular. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Bom, o Ricardo Santos, ele comentou aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, Ricardo? Não sei, já tá trabalhando hoje, mas tá tranquilo. Primeirão de novo. Pois é, o Ricardo tá começando a ganhar um rank aí de primeiro nos comentários. Ele manda comentários sempre, então agradeço. Faz como o Ricardo, comente. Vamos começar a fazer um rank aqui de melhores comentadores do podcast. Bom, ele disse que gostou muito de ver um programa dedicado ao Seven Wonders Duel, que é um jogo que ele joga sempre com a esposa e se tornou um dos favoritos deles. Especialmente por ele ser rápido, dinâmico, fácil de ensinar e com grandes doses de estratégia. Afinal, você não pode descuidar daquilo que seu oponente está fazendo, além de ter vários caminhos para a vitória. E ele diz aqui que a nossa comparação da parte de guerra do jogo com o cabo de guerra foi muito boa, foi perfeita. Bom, ele diz que ainda não tem a expansão, mas que parece muito interessante. E ele concorda que a arte é mesmo fantástica. O Miguel Coimbra também é um dos artistas preferidos dele, junto com o Michael Menzel e o Clemens Franz. Além disso, ele também agradece a gente porque ficou interessado no jogo justamente depois de ouvir esse programa e foi pesquisar mais a respeito. Ele diz que não se arrepende nem um pouco e olha que não gosta de jogos de carta. E ele comenta também a questão do dummy player que a gente comentou aqui, né? Que é uma coisa que o Seven Wonders Duel eliminou do jogo original. Uhum. E é algo que também incomoda ele bastante, a ponto de deixar de jogar alguns jogos em dois justamente por esse motivo. Infelizmente, ele comenta aqui que é o defeito de muitos jogos da Queen Games, como o Lancaster e o Fresco. Ele também elogia a trilha sonora de Age of Empires. Eu tive que colocar muito disso. E o encerramento com The Power of Love. Então, Ricardo, ele comenta aqui, alguém estava bem nostálgico, né, Zabuza? Mas, na verdade, a escolha da música foi minha. Bom, Ricardo, muito obrigado pelo feedback. E eu já vou pular aqui pro próximo comentário do Thiago Dias. Ele manda o seguinte. Parabéns, pessoal. Mais um podcast nota 10. Esse jogo é uma maravilha. Gosto muito do Seven Wonders e do Seven Wonders Duo. Só não jogo muito o Duo, porque quando eu ganho, minha namorada fica muito contente. Aí ele manda aqui um te amo, Thaís. Não conheci a expansão e fiquei impressionado como o contexto histórico de cada civilização encaixou bem com as características de cada uma delas, né? Das mitologias na expansão. E como vocês disseram, a arte é um show à parte, muito bonita. Ponto pra Galápagos, que trouxe esse excelente jogo pro Brasil. Tomara que eles tragam uma expansão, né? Com certeza. Tá na hora aí. Um abraço pra todos. E a voz do povo é a voz de Deus. Quase eu li a voz do Bozo é a voz de Deus. Eu entendi isso. Aí fica Jéssica, no caso. Bom, vamos aqui então, encerrando o Tide de comentários. Lembrando, você pode comentar sempre no post do episódio e também através do nosso e-mail, jocatinabg@gmail.com. Então vamos lá pro podcast. E antes da gente começar a falar a respeito de Queen, eu tô confundindo os nomes hoje. Hoje? Hoje, né? Minha vida inteira é confundir nomes. Eu leio uma coisa e falo outra, mas enfim. Bom, antes da gente falar de King Domino, temos que falar de um aspecto interessante na cultura de board games, que é a importância de jogos familiares, né, pro nosso hobby. Muitas vezes você tá acostumado, sei lá, a jogar um Twilight Imperium, uma terceira edição, jogar um Eclipse, jogar um jogo, aquele brain burning nervoso, mas você nunca, você pode às vezes deixar de considerar a importância desses jogos simples que fazem pra nossa cultura de board games. Até porque os jogos familiares foram que popularizaram os board games aqui no Ocidente, né? Exatamente. Até o critério do jogo mais popular de todos, pelo menos na minha opinião, dos modernos, que é o Catan, ele foi criado com a proposta de ser familiar. O designer fez o jogo pra jogar com a esposa dele. Sim. Exato. Então, essa importância é interessante, porque normalmente a gente tá acostumado de, hoje, como a gente conhece a cultura, de ir atrás de jogos mais complexos, às vezes. E, às vezes, muita gente acaba até ignorando jogos muito simples porque gosta de jogos mega estratégicos, temáticas, euros, né? E mecânicas diversificadas, né? É, ou jogos party games, só que uma pegada um pouco mais demorada. E um jogo familiar, ele faz um grande favor pra nossa cultura de board game por conta de, primeiro, ele atrai novas pessoas pro hobby, né? Você consegue apresentar por conta de mecânica simples, arte, às vezes ela concilia com a mecânica, com a ideia do jogo, e também a ideia de ter esse fator assim que atende todos os públicos, né? Mecânica simples e outras coisas. E aqui, assim, pelo menos no contexto que eu tive, a maioria dos jogos board games, assim, que família tem contato, são jogos mais abstratos, né? Você não tem necessariamente no começo, matemática. Né? Acho que no máximo, se você olhar os jogos do Quarteto do Inferno, por exemplo, o Monopoly, né? O Banco Imobiliário, o War, as coisas assim, não. Eles têm bastante temática até. Não, eles até têm bastante temática, mas, por exemplo. Mas em questão de xadrez, damas, isso, dominó mais até mesmo. Tudo. Exato. Acho que esse daí, pelo menos da minha época, com os meus pais e dos colegas que eu tinha e com os pais deles, era o que mais tinha um contato, né? Então, sim, em casa também. Acaba sendo uma porta de entrada pra uma... É como se você oferecesse assim, olha aqui, toma aqui uma droguinha pra você pegar aquela amostra grátis pra você inserir a pessoa ou vários outros grupos de pessoas assim, pra uma coisa maior, né? Sim. Às vezes a pessoa conhece ali pelo Catan da vida e de repente, nossa, deixa eu pesquisar. E de repente acha um Ludopedia da vida, acha às vezes um board game geek da vida e vê um mundo gigantesco se abrindo na frente deles. E também a criação do hábito, né? Porque é aquela coisa, umas duas vezes por semana o pessoal senta, a família se reúne pra jogar isso, alguma coisa. Acaba virando uma tradição familiar mesmo, né? Sim. Como muitas famílias sentam pra almoçar no domingo, tem famílias que sentam pra jogar um board game na sexta-noite, por exemplo. E isso acaba sendo, como eu disse, uma porta de entrada, né? É um ciclo muito... drogas pesadas. E é um ciclo que todo mundo acaba se beneficiando, né? Quanto mais gente no hobby, mais mercado, fomenta-se o mercado, né? Sim, nessa questão exatamente. De, olha, vamos colocar os jogos familiares aqui em destaque. E tanto que isso ocorreu ao longo dos últimos anos com o prêmio do Spiel. Do Spiel desde já, né? Valeu. E se você olhar muito dos jogos que recentemente foram premiados lá como melhor jogo dessa categoria, são jogos familiares. Você vai, você vê lá, por exemplo, o Carcassonne, você vê o Seven Wonders mesmo, você vê no caso do King Domino, que é o que a gente vai falar hoje, você vê muitos jogos disso. Eu não sei necessariamente se foi por conta dessa abordagem de pegar muitos jogos familiares como pra essa premiação, que eles criaram o Kenner Spiel, que é pra jogos de estratégia, mais avançados, assim, sabe? Certo. Né? Não é aquele jogo que você vai colocar de entrada pra quem nunca jogou. E jogos do Spiel, sempre que você pode, se você tá em dúvida, se você vai apresentar um jogo pra uma pessoa que nunca jogou, se você olhar a lista do Spiel, dos vencedores, dos indicados, é sempre uma boa leva, assim, sempre uma boa Qual ideia. Era a categoria que ele ganhou? Não, ele ganhou do Spiel, né? Não tem categoria. Não tem categoria. Né? Spiel, ele assim, o foco hoje do Spiel é que realmente são jogos mais familiares, assim. Ah. Tem, claro, tem o Kinder Spiel, que é pra jogos de criança, que nem o iSchool, né? Que é aquele dos pinguins que você dá petelecos. Uhum. Mas o Spiel mesmo acabou abordando isso, né? Tanto se você for comparar uma premiação diferente que teve ao longo de outras premiações, você não vai ver o King Domino como o melhor jogo do ano, mas sim como o melhor jogo familiar. Uhum. E o Spiel acabou absorvendo essa parte familiar, né? E por conta dessa questão de ser jogo familiar, é o porte de ingresso para drogas mais pesadas, é aquele ciclo maravilhoso que todo mundo sai ganhando, né? Menos seu bolso. Vamos então para a ficha técnica desse jogo. Zabuzeta, por favor, faça as honras. Esse é um jogo de 2016 que chegou aqui no Brasil esse ano pela Paper Games. Esse jogo é do designer Bruno Catala. Ele também é conhecido por outros jogos como Five Tribes, como um dos designers que desenvolveu o Seven Wonders Duel, que a gente falou na última edição, né? Ele também está envolvido ali com Shadows Over Camelot e Abyss. O artista dele é um artista que começou fazendo trabalho desde 2008. Ele ficou um tempo ali em recesso até 2015, que começou a fazer mais outros jogos, que é o Cyril Bouquet. A editora que publicou pela primeira vez e desenvolveu o jogo foi a Blue Orange, aqui no Brasil, como eu já disse, a Paper Games trouxe aqui nesse mesmo mês de novembro de 2017. E as mecânicas desse jogo, né, ele utiliza a ordem de turnos variáveis, porque dependendo de onde você vai fazer as ações, você pode ser o primeiro numa rodada, depois pode ser o último na outra, e além disso você tem que selecionar peças e colocar as peças em campo, né, você faz uma colocação de peças, e por fim você faz reconhecimento de padrões para a questão da pontuação. Em questão de categoria, ele usa a construção de cidades, expansão territorial e uma temática medieval. É um jogo rápido, dura 10-15 minutinhos. Por aí. É bem simples, não tem muito tempo, assim. No BGG, ele tá na posição 200, no Board Game Geek, no caso. E no Ludopedia, no dia 14/11, quando eu verifiquei, ele tava na posição 180. Só uma observação aqui, ele já foi lançado em mais de 40 países, em 20 diferentes idiomas, e já vendeu mais de 450 mil cópias. Ah, uma coisa interessante de comentar também é que ele é recomendado para idade de 8 a mais. Exatamente, eu acabei pulando essa parte, né? E quais premiações, essa aqui, vou deixar pra você que eu vou travar a língua aqui. E quais premiações ele foi indicado e ele ganhou? Bom, ele foi indicado e ganhou o Spiel des Jahres 2017. Ele também foi indicado ao As d'Or de Eau de Lannée de 2017. Foi indicado ao Trick Track de 2016. E foi indicado ao Golden Geek Best Family Board Game de 2016. É por isso que o pessoal quer que a Jéssica fique no podcast, né? Porque ela sabe falar... Francês. É de hoje, Bom, Snake, qual que é a ideia principal? Que qual que é esse jogo? Conta pra gente. Bom, como o próprio nome do jogo já dá aquela dica, né? Aquela dica. King Domino, ou seja, dominó, você vai construir o seu reino com tiles, que seriam só as pedras do dominó, só que em vez de números seriam terrenos. E você tem que ligar uma peça com a outra fazendo sentido, né? Você tem que, por exemplo, conectar floresta com floresta, planície com planície, fazenda com fazenda. Lógico que tem algumas regras com relação à conexão em si, mas o objetivo final é você fazer um reino num grid de 5x5, né? 5 casinhas horizontais e verticais, isso. E a pontuação é contada a partir do número de terrenos interligados, né? O mesmo terreno, através da multiplicação de coroas que se encontram no terreno. Então, por exemplo, se você tem 5 florestas e 3 coroas naquele terreno, você vai fazer 5 vezes 3, vai dar 15 pontos referente àquele terreno. Daí você vai somando dos outros tipos de terreno com as coroas que cada um deles tem, e quem tiver maior pontuação ganha. Sim. Simples assim. Mas vamos um pouco mais a fundo as regras do jogo, Jéssica. Bom, King Domino, como o Snake já disse pra gente, ele é composto por 48 peças similares ao dominó. Cada uma dessas peças possui duas faces do mesmo terreno, ou uma de cada, e cabe a você, o jogador, colocá-las no seu reino. Essas paisagens são os campos de trigo, florestas, lagos, campos de pastagens, pântanos e montanhas. Bom, e como é feita essa seleção de peças? Dependendo do número de jogadores, cada jogador tem direito aos seus reis. Com 2 jogadores, por exemplo, cada jogador possui 2 reis. Bom, no jogo a gente tem as peças numeradas de 1 a 48. Essas peças, elas vão ter diversas paisagens, né? Igual a Jéssica falou ali. E dependendo do número delas, quanto mais alto o número, mais diferentes os terrenos são, né? E você tem mais chance de encontrar coroas. Só que, durante o jogo, como que é feito o draft e a seleção dessas peças? Dependendo do número de jogadores, por exemplo, para 2 jogadores no modo 5x5, você seleciona 24 peças. Para 3 jogadores, você retira 12 e deixa com 36. E para 4 jogadores, ou no modo 2, 7x7, que a gente vai comentar daqui a pouco, você seleciona todas as peças que são as 48. Em cada rodada, na primeira rodada, antes de começar o jogo, são sorteados ali de forma aleatória quais reis você vai colocar ali, só para dizer qual a ordem. Porque depois faz toda uma ideia estratégica de onde você vai selecionar. Porque... é porque você vai embaralhar aqueles tiles, né? Sim. Você não vai deixar ordenado isso. De 1 a 48. Você exatamente. Vai jogar pro ar e deixar eles virado para baixo. Sim. A ideia é que eles venham de forma variada, justamente porque na hora que você coloca o seu rei pra selecionar aquele tile, você define a ordem da próxima jogada. Sim, vamos supor que são abertas 4 peças dessas, vamos supor que seja 1, 2, 3 e 4, básico, sim. A de menor número sempre vai ficar no topo, e a de maior número, né, a ordem crescente vai descendo até que a maior fica na parte de baixo, né? Se for no caso 3 jogadores, são 3 peças, então seria, por exemplo, 1, 2 e 3. Vamos supor, num caso assim, que você tem uma peça 2, 21, 35 e 37. Você vai colocar nessa ordem, que nem eu falei, a 2, a 21, 35, 37. A gente coloca ali, sorteia, vamos supor que seja rosa, amarelo, verde e azul. Depois serão abertas 4 peças. Vamos supor que veio ali 12, 26, 31 e 44. Então, o cara, a pessoa que tá lá naquela peça de número 2, que seria rosa, ele vai pegar qualquer um desses tiles. Ele vai ser o primeiro a escolher, no exatamente, caso. ele vai ser o primeiro a escolher. Então, quando ele tira a peça dele, ele tem que pegar aquela peça que ele já havia selecionado, colocado, e tem que colocar no reino dele. Existe uma regra de colocação, né, Jéssica? Exatamente. Como o Snake já falou, a regra segue como um dominó. Então você só pode encaixar essa peça de terreno ou no seu castelo principal inicial, ou num território neutro, né? Exato, ele é coringa. Ele vale um coringa. Ou num território que seja igual àquele que você pegou agora. Sim, é porque se você não tiver como encaixar, você tem que descartar aquela peça. Essa peça é descartada e você perde os pontos que você faria. E não tem problema a outra peça ter um terreno diferente do que você tem. Não. Ela tem que pelo menos encaixar um terreno dele, né? Por sim. exemplo, você tá com uma peça que é os dois lados dela é fazenda, certo? E a outra é uma fazenda com lago. Então, você pode encaixar a fazenda com fazenda de qualquer maneira que você quiser. Mesmo que o lago seja adjacente, né? É. Exatamente. Pode ficar à vontade de colocar. E a forma que isso, esse jogo vai estimular muito a sua percepção espacial. Uhum. Até porque você tem que obedecer a regra de ser 5x5. E você pode, vamos supor, você tá ali com o seu castelinho inicialmente. E você fala assim, ah, eu vou colocar ele no centro. Mas não precisa necessariamente ser no centro. Você pode colocar ele no canto ali. E você pode expandir a partir dali. Então, você não precisa necessariamente ter o seu castelo sempre no centro. Porque vai depender das peças que vem e de forma que você vai construindo seu reino. Isso, até porque esse jogo não tem muito como você planejar à frente. O máximo que você pode fazer é planejar a próxima rodada assim que viram as próximas peças. Você não consegue ver muito à frente e planejar como que vai acabar seu reino. Porque às vezes você para e pensa assim, ah, eu vou tentar esticar mais pra direita aqui pra ficar tudo pra um lado só pra eu não ter desperdício de peça ou até mesmo de terreno. Só que como essa questão da aleatoriedade das peças e também da ordem dos jogadores, isso interfere bastante. Uhum. Às vezes você acaba pegando uma peça que não serve pra nada. Você pega o pântano e a mina e você tá cheio de floresta e fazenda. E tá, onde que eu vou encaixar essa peça agora? Isso, exatamente. E também acontece, como o Zabuzeta tava explicando, o último jogador na rodada anterior pode ser o primeiro na próxima. Uhum. E assim vai seguindo. A peça que ele escolher ali na ordem numérica é que vai definir o primeiro, segundo, terceiro e quarto jogador a escolher na próxima rodada. E faz essa questão de você, às vezes, querer se beneficiar ou querer atrapalhar alguém. Exato. Porque daí existe essa facada nas costas da galera, sabe? É. Ah, você queria tanto essa mina aqui? Não, não vou deixar pegar. Mas mesmo que eu jogue ela fora, ou às vezes coloque ela inutilmente, né? Sim. Eu deixo de... fazer o pessoal pontuar, né? É. Porque... ou deixar algo que a pessoa tem que jogar fora, porque você olha ali na mesa dela e ela não tem onde encaixar. Sim. Aquela peça. É, bem isso mesmo. É porque todo mundo vê todos os reinos sendo montados ali, né? Não tem nada escondido nesse jogo, né? Então, sim. Funciona bem. Então, só pra resumir a parte de colocação das peças, vai começar na ordem do sorteio, né? O jogador vai colocar na posição que ele quiser, mas na próxima rodada, o jogador que tá mais na posição do menor, da menor tile, da né? Da menor tile, do menor valor, ele vai escolher ele qualquer vai escolher... um dos 4 que foram abertos. Isso, ele vai escolher primeiro, que daí ele vai ficar entre o maior e o menor, né? Daí ele que vai escolher qual que vai ser a ordem dele, se ele vai ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Exatamente, quarto. Então isso, essa ordem variável, né? E agora, um adicional, assim, de como que isso pode afetar o jogo. Porque, como a gente já comentou, os tiles de maior número geralmente possuem mais coroas. Então, o que acontece? Pra balancear o jogo nessa hora da escolha, você ficando em último, pegando um tile que tem mais coroas, você vai ser o último a escolher na próxima rodada e você pode acabar ficando com um tile bem ruim. Sim. Uhum. Teoricamente, o jogo é simples. Você tem que encaixar peças similar ao dominó, né? Uhum. Coisas iguais se encaixam com coisas iguais, exceto o castelo, que é a parte do Coringa. Mas essa parte de seleção das peças faz o jogo brilhar, sabe? Os jogadores se regulam, né? É, exato. Os jogadores criam a dificuldade. Quando você pensa assim, é um jogo baseado no dominó, você fala, é um jogo mega simples, isso aqui não vai ter nada estratégico. Não, e quando você vê essa parte do draft, sabe de nada, né? Ele é completamente estratégico e competitivo, porque você tá ali brigando com os seus amigos pra conseguir os melhores tiles. Sim, e como o Snake falou, né, a parte das pontuações vai ser baseada, quando acabar as peças, dependendo do número de jogadores, você pode, às vezes, ter ou não, né, o seu reino completinho, uhum. Ou às vezes muitas vezes não, porque às vezes deixam aquela peça pra você não tem como encaixar. Não se preocupe se não ficar quadrado, isso é muito difícil de acontecer. Ou vai ficar aquele reino cheio de buraco, né, uma buraqueira. Nossa, tem vários abismos, um grande canyon de reino. Sim, então, uhum. A parte de multiplicar, de você pensar como você vai encaixar as peças também é outro fator estratégico, assim. Por isso, também, muitas vezes é melhor você focar em um ou dois tipos de terreno, do que ficar variando muito e pontuar pouco em cada Exato. Um. Exato. E não adianta, que nem a gente falou, né, a questão dos números das peças, quanto maior a peça, maior o valor dela em questão de coroas, né, não adianta você sempre ser o primeiro no jogo. Porque, por exemplo, as peças, sei lá, de número 1, 2, 3 e 4, até o 5 ali, não vou ter nenhuma coroa. Ah, até o 20, acho que até o 20, vezes, assim, não aparece, então não adianta você encaixar muita coisa. Cara, 10 vezes 0 é 0 ainda. É 0. E muitos terrenos, assim, e caverna, por exemplo, é um terreno super raro de aparecer. Sim. E quando aparece, é um terreno que tem 3 coroas e um tile só. Então você conectou 4 cavernas ali, já apontou um montão, sem gastar muito espaço do seu reino. Sim. É, querendo ou não, um tile você já fez 3 pontos. É. Já logo de cara. É um... E se você, vamos supor, você conecta 3 ali, ó, e você, mesmo que não seja diferente, porque normalmente só vai ter uma mina que não tem coroa. O resto tudo tem coroa. Então você vai fazer um combo gigantesco. Se você deixa o cara explorar todas as partes das minas, você tá dando muito ponto pra ele. E são só 6 tiles de mina no jogo inteiro. Se o cara conseguir encaixar tudo... Imagina 10, fez ali 6, 60 pontos. Só com... Eu lembro de questão de pontuação, assim, que a gente fez. Não passava de 50, acho que 50... 48 foi o máximo, assim, que eu lembro, assim, de cabeça. Mas se você... Vamos supor, você jogou bastante, é um jogo rápido ali, que você joga... É assim, se você vai jogar uma vez, você joga pelo menos 2 ou 3, porque é tão rápido, tão prático de jogar. Gostoso de jogar. A caixa mesmo, ela é intuitiva pra questão você pegar os seus tiles ali, que tem as peças, você vai tirando, vai colocando, isso. Você, né? Pode pegar direto da caixa, não precisa fazer muita bagunça. É, a parte de setup dele é bem simples. E se você achou que as regras do manual são muito básicas pra Errou, você, otário. Não se preocupe. Justamente por ser um jogo simples, é que aí a criatividade dos jogadores brilha. Sim, e são variantes oficiais do próprio designer Bruno Catala. Existem regras e variantes que você pode acrescentar pra deixar um jogo com uma camada um pouco diferente de estratégia ou de rejogabilidade. Uma delas é a questão de você jogar sempre com o castelo central. Uhum. Você joga sempre com o castelo no meio, porque a gente falou, né? O castelo não precisa necessariamente ser no centro do seu reino. Você pode colocar na borda, embaixo, em cima. Uhum. Mas se você joga ali com esse modo, você pode deixar bem estratégico pra você selecionar as peças, porque faz toda a diferença onde você vai colocar as suas peças que você acabou de colocar. E a chance de você colocar sem querer e você jogar uma peça fora é muito alta. É porque no outro modo, se acontece algum imprevisto, você pode expandir só pra direita, ou exato, só pra cima, isso, só pra exato. Baixo. Você encaixa pra onde for melhor ali, mas nesse modo tem que planejar um pouco mais à frente do que as rodadas que o jogo te dá. Sim, tem um outro modo, assim, que também é uma variante aqui, chamado quadrado perfeito, o reino perfeito. Se você fazer, independente se você vai fazer pontuação maior ou não, mas se você fazer ela completa, você tem um bônus de pontos de vitória. Ah, então se você for ali o gênio dos quadradinhos e não deixar nenhum buraco... Você coloca, sei lá, uns 5 pontos adicionais, sabe? Você pode... Todo mundo tem essa chance, então você coloca 5 pontos adicionais. O duro é conseguir fazer isso, né? Nossa senhora. Dependendo... Imagina fazer o castelo no meio e sem buraco. Ah, esquece. É um sonho. Dá, tipo, 15 pontos pra esse cara, porque ele merece. Exato. Existe também uma variante que é de 3, é melhor de 3, né? Você pode fazer ela de 2 formas. Uma, você joga joga 3 partidas completas e você soma a pontuação e vê quem fez mais pontuação ao longo das 3 partidas e é o vencedor. Ou você também tem um esquema que é um pouco mais de estratégia, que é melhor de 3. Você vence uma partida, você pode perder a outra, dependendo da pontuação do cara, mas você pode ganhar a terceira e ainda ganhar o melhor de 3, né? E por fim, uma das melhores variantes pra mim, a variante 7x7, que com a caixa básica você só pode jogar em 2 jogadores. Que em vez de você ter aquele grid 5x5, você pode jogar em 2 pessoas, utilizar todas as peças, as 48 peças, no esquema básico de você ter 2 reis, cada um usa os 2 reis ali na parte de seleção das peças, e você vai expandindo o seu reino nessa grid 7x7 e vence quem tem mais pontuação. Pensei que você ia falar da variante 78, a diesel. A diesel. Vamos falar a respeito de variantes. Quando você tem mais que uma caixa básica, você tem 2 caixinhas básicas ali. Tava mágicas, de bobeira, foi tava lá, de comprou bobeira, mais uma. Comprou mais uma, aí você tem mais amigos, né? Você tem ali de 8 jogadores. Você pode fazer da seguinte maneira: se você achou que pra 3 ou 4 jogadores uma caixa tava deixando muito básico ser um reino 5x5, com 2 caixas você pode jogar no modo 7x7 em 3 a 4 jogadores. Só que você pensa assim: bom, 2 caixas vão ter numerações iguais. O que você faz? Porque às vezes pode vir numerações iguais. Como que você vai selecionar? Então, o que você faz? Você pega 4 peças dessa caixa nesse round, nessa fase. 4 peças dessa aqui, pra não ter forma de você ter números iguais. Então você pega 4 dessa, 4 de outra caixa, entendeu? Entendi. E também tem uma outra forma, que é um outro variante chamado Team Domino, que você joga em times no modo 7x7. Quase isso. Que é 7x7, que você joga em 2, 3 ou 4 duplas. Caramba. Nossa, é muita gente. Exatamente. Daí conta a pontuação da dupla. Conta a pontuação da dupla. Entendi. Exatamente. As duplas jogam da seguinte maneira: elas controlam o único reino 7x7, mas por round elas selecionam 2 peças. Ah, cara. Entendeu? Então acelera a forma de você evoluir. Tipo em 2 jogadores. Exatamente. Então você vai fazendo isso aqui. E se você quiser, dá pra fazer até uma variante aqui que eu acho interessante, de 4 duplas, cada um faz 2 reinos, então você seleciona com seu amiguinho quais peças e você fala assim: não, essa peça eu acho mais interessante pra você do que pra mim. Ah, isso é interessante. Isso seria interessante. Isso é, e não tá aqui, isso aqui é uma que eu pensei. Ah, meu Deus. Oh, oh, oh, oh, ai, que difícil. Eu tive uma iluminação divina. Traz um champanhe pros meninos. E você também pode jogar sozinho. Se tem você 2. For um Forever Alone, né? O posto de algum. Às vezes você quer testar um jogo e ver como funciona a mecânica mesmo do Kingdom, você pode jogar em 2 variáveis. Uma delas chamada Crown of Thorns. Usa 48 peças. E você tem uma regra de você fazer a seleção. Você faz um grid 5x5 normal. Uhum. E você faz assim, ó. Mas quem vai definir aí as peças que você pega é meio que uma inteligência artificial. Não é você que vai escolher. Se você escolhe a primeira peça nessa rodada, você pode escolher qualquer uma das 4 peças na outra. Essa regra vai se repetir sempre em cada seleção. Se você escolhe a segunda peça, você pode escolher da primeira até a terceira. Se você escolhe a terceira peça, você sempre vai escolher na próxima rodada a primeira ou a segunda. E se você escolhe a quarta peça, vai escolher a primeira. Então você vai variando, porque às vezes você pode... Não, vou pegar sempre a última peça que é a melhor coisa do universo. Você não pode fazer isso, porque existe uma regra de seleção das peças. Que é meio que simulando como se fossem os outros jogadores. Exatamente. Né? Uhum. E a outra forma que você pode jogar solo também aqui é o Winning Choices, que você tem regra de colocação em 3 fases de 4 rounds. Que é assim, ó. Como funciona? Você tem 4 rounds, você vai selecionar a peça. Você pode só escolher em uma das fases. Escolher a primeira, terceira, segunda e quarta. Você não pode repetir. Aí você pode resetar cada 4 fases, entendeu? Então você sempre, em 4 fases, você sempre vai pegar a primeira? Não, você escolhe qual vai pegar. Mas se você, vamos supor, você pega a quarta peça na primeira seleção. Certo. Você não pode repetir mais a quarta. Você nunca mais pode pegar a mesma peça. Sim. Tá. Então são fases que você pode fazer 4 vezes isso aí, entendeu? Entendi. E você monta o seu reino e conta a pontuação. Então, mas é pra você ver quantos pontos você consegue fazer nessa dinâmica. Interessante, né? Bacana. Eu achei legal. Assim, porque... Acho que dava pra fazer um reinão, né, cara? Nossa! Com todas as peças. Tipo, eu tô sozinho mesmo, eu vou usar a mesa inteira. Só de raiva. É porque você vai eliminando, se você bora pra pensar. Ó, você vai eliminando... Sim, é verdade. Então você vai fazer 5x5, você não vai conseguir fazer... Ah, não sei que você recicle as peças. E, talvez seja isso. Dá pra pensar assim, uma questão. Quem sabe? Fica aí pros criativos. Sim. E lembrando, quando você joga nas variantes ali de 2 caixas, quando você tem 3 ou 6 jogadores, né, você sempre vai deixar 36 peças de cada caixa, porque igual 3 jogadores, você faz o esquema de sempre tirar 12 de cada caixa. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Queen Domino, só pra encerrar esse podcast, mas eu acho que já vale a pena as nossas considerações a respeito desse jogo simples, direto ao ponto e muito gostoso de jogar. Eu quero considerações da Jéssica aqui. Bom, eu acho o Queen Domino um jogo muito legal pra quem tem interesse em ter um jogo ali pra convidar os amigos que não são do hobby, especialmente. Como ele é classificado como família, também é um jogo muito legal pra jogar com crianças ou até mesmo com idosos, até por ele ter essa similaridade com o dominó. Aqueles tiozinhos que jogam dominó no parque vão adorar esse jogo. Acho que fazer uns terrenos de pedra, porque senão bate o vento na praça, aí, vai, boa, tudo embora, né? Edição deluxe aí, hein? Ah, olha aí, ó, uma edição mais madeirinha, especial. Né? Opa! Eu acho legal justamente por isso, ele se torna fácil de explicar quando você faz essa relação com o dominó original. Acho ele bonito, acho ele divertido, eu acho ele gostoso, que assim... Mas tão mordida aí, por acaso? Eu prestei, mas pode ficar tranquilo. O rei é um pouquinho duro. Ficou meio estranho essa frase solta assim, né? Nossa. Gostoso, meio duro. Enfim, eu gosto bastante. Eu não consegui jogar o pessoal lá de casa. Mas você levou, não conseguiu jogar? Levei, mas não consegui. Não deu tempo de parar e sentar e jogar. Mas eu acho que ele é diversão garantida. É aquele jogo que você pode deixar... Depois, assim, do almoço de família, final de tarde, o pessoal vai visitar tua casa lá, num cafezinho e tal. Ou vamos jogar uma coisinha rapidinha, vamos enquanto a gente troca uma ideia, vai conversando. Ele é um jogo muito leve, muito sossegado pra você jogar com qualquer pessoa. Ali na caixa ele diz com jogadores de 8 anos, mas se eu tenho alguém que já sabe jogar, supervisionar a criança, dá pra jogar tranquilo, não tem aquela coisa de... Não tem peças pequenas, não tem nenhum perigo, assim, né? Também, e até mesmo questão de desafio da criança pensar no jogo, né? Ele pega princípios básicos, né? Tipo de cores e formas. Você não precisa de mais que isso pra conseguir jogar. É que a multiplicação, o adulto ajuda, sabe? É bem tranquilo. Eu que sou péssima em matemática, me... Se você explicar pra criança, quanto mais coroa você tiver, melhor? Sim, exatamente. Ligando uma casinha com a outra, ela já vai entender que quanto mais, melhor. Até pra fazer uma variante, né? Pra jogar com crianças, de, tipo, ignora as coroas. Só pra você conseguir ali montar o reino e ter essa questão de brincar mesmo, quanto, né, mais de... da mesma cor encaixado. Exato, de treinar a noção espacial de cor é bem legal. É muito bacana. Então, assim, é um jogo pra toda a família, é um jogo pra festa, pra final de tarde, é pra você degustar com vinho. Não, isso é viticulture. Lembra dos tiozinhos lá na praça jogando damas dominó? Então, é basicamente também, cara, a mesma coisa aqui de jovens. Às vezes vão lá mais pra bater o papo do que pra jogar, né? É pra ter um negócio ali na mesa quando você tá tomando um café da tarde, né? Ou até mesmo você tá fazendo uma tarde inteira jogando board games, né? Às vezes você tá entre dois jogos pesados, que nem eu acho que foi da última vez que a gente jogou Betrayal, a gente jogou King Domino e depois a gente jogou mais alguma coisa que eu não lembro agora. Isso, então, tipo, entre dois jogos pesados a gente separou meia hora, 40 minutos pra jogar umas três partidas rapidinho e já fomos meter a cara no Quando bate ali aquela ressaca, ele é um bom jogo pra curar. Pra dar uma refrescada na cabeça, né? O pessoal chama de filler, né? Jogos assim, intermédios, entre jogatinas mais pesadas, né? Exato, ele combina... cabe tanto pra isso, né? De trazer novos jogadores, quanto de pra quem já joga, pra quem já gosta de jogos pesados, pra dar uma refrescada e... Eu gosto bastante do Queen Domino pela proposta simples que você vai se surpreender, porque você fala assim, você tem que juntar peças e tal. Mas quando você vai ver as camadas assim, de estratégia, que a gente falou, né, que não é só um jogo que você se lança nas peças e que você colocar, tem a fura-olho ali, galera, né? Às vezes só de sacanagem você deixa o último cara por último. Não, eu já cheguei a jogar partidas que eu não escolhi uma peça. Ele escolheu todas as primeiras. Eu nunca mais consegui escolher peça no jogo. Foi legal aquele dia. Foi engraçado porque ela jogou umas 3, 4 peças fora. Eu olhei tipo, filho da mãe. Mas quem ganhou no final dos contos? Não, mas foi uma questão seria engraçado assim. Se o jogo virasse no final, né? Seria louco, né? Mas uma coisa assim que eu acho legal, assim, além de ser um excelente jogo de entrada familiar, é um jogo que agrada todo o público. Não é só a questão de ser jogos pra quem nunca viu, jogos pra crianças, jogos pra outras pessoas, também jogos pra quem já tá acostumado com outros jogos mais complexos. Ele é um excelente filler. Ele é básico. Um jogo que une todos. É o Nirvana do Moco. É o Nirvana que eu vou falar. É o Nirvana dos board games. Sim. Bom, E pra gente encerrar aqui, só pra dar uma palhinha, né? Falar a respeito do Queen Domino. Esse é um jogo que ele expande o universo do King Domino, né? King Domino são seis e o Queen Domino, as rainhas, nas né? Nas camas são diferentes, né? Mas... É, nas camas é mais. Tipo, a cama queen size é maior menor... que a King. É. Não, a Queen é menor que a King. É isso. Isso. Aqui é diferente. Aqui ele expande, né? A questão. Porque em 2017 saiu o Queen Domino. Do mesmo designer, né? Ele utiliza a mesma questão de arte, assim, pra muitas coisas. Ele não é uma expansão pro King Domino. Ele é um jogo standalone, mas você pode unir os dois jogos. Uhum. Porque ele não é uma expansão standalone, sim, um jogo base, mas que se conversam por conta do universo e por conta da temática. Você vai montar os reinos normalmente, só que ele adiciona níveis de complexidade, né? Em questão de você ter os cavaleiros que vão te dar moedas, que moedas que você pode comprar construções, e construções que você pode ter benefícios da rainha, e você tem benefícios também que você pode anular construções com o dragão. Virou Civ agora. Não, então, olha só. Pera aí, a gente tava falando de jogo família, já virou... Não, olha só. Parece complicado, mas é assim, ele adiciona realmente a parte de complexidade, né? Pra galera aí que tá pegando agora pela Paper Games o King Domino, né? Já fica de olho, agora? Né? O King Domino saiu. Não, mas o Queen Domino O Queen Domino quando? Saiu no mercado norte-americano e europeu já faz o quê? Um mês, mais ou menos. Eu lembro da gente ter noticiado ele no news, né? Sim. Então faz praticamente um mês, algumas semanas, querendo ou não, que tá saindo lá, a galera tá curtindo bastante, tá expandindo bastante o universo do King Domino, né? Tá expandindo. É, entendeu? É, a piadinha. É, pegando uma história. E pra quem curtiu o King Domino, fica de olho, né? Com o sucesso do King Domino, é bem provável que chega o Queen Domino no Brasil, né? É, assim, a gente espera, né? A probabilidade é bem grande. Sim, eu acho que a Paper Games vai fazer aquele teste de mercado, sabe? Colocar o pezinho na água fria pra ver se tá de boas. Se dá pra entrar na água. É. Pra ver se dá pra entrar. Mas eu acredito que sim, cara. Porque... É, eu acho que vai depender também da receptividade do King Domino aqui no Brasil, né? Sim. Lá fora ele já foi um sucesso, mas isso também não garante como ele vai ser recebido aqui. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês não devem estar pegando agora aí o seu King Domino e já tá colocando na mesa. Como a gente falou, jogo maravilhoso, né? E ele tá chegando num preço legal. Exatamente isso. Às vezes até pra um presente. Exatamente. Natal tá chegando aí. Natal tá chegando aí. Você pois é. Você quer apresentar aquele... Black Friday. Olha só. Sim. Mas é isso, gente. A gente fica por aqui. Construa os seus reinos num grid 5x5. Não deixe nenhuma pecinha faltar. Deixe o seu comentário. Exatamente. Se inscreva no canal. Não, dá aquele seu like. Não. É youtuber agora. Mídia errada. Mídia errada. Vamos fazer um vídeo então. A gente fez um vídeo na real, né? Eu fiz um overview dele. Isso, a gente jogou. E fez um gameplay, né? Uhum. O gameplay ficou muito legal. Quem ganhou mesmo? Acho que fui eu uma e você a outra. Não, a gente só jogou uma só. Jogou. A gente jogou uma. Não, a gente jogou depois, né? A gente continuou jogando depois da gravação. Mas o Zabuzeta demorou pra pegar o jeito desse jogo. Eu demorei, porque você vai ver no vídeo como que eu sou ruim nesse jogo. Bom, gente, então é isso. A gente fica por aqui. E até o próximo turno. haunted at night by her cries.